fala, meu sentir, meu agir, toma agora, Senhor. Minha razão, emoção, os meus sonhos e planos te entrego, Senhor. Vem controlar o meu querer, vem governar o meu viver. Pai, já me basta refletir tua vontade em mim. Espírito Santo, quero ser instrumento vivo em tuas mãos. Sei que eu nasci pra te adorar, servir no teu altar. Meu sentir, meu agir, toma agora, Senhor. Minha razão, emoção, os meus sonhos e planos te entrego, Senhor. Vem controlar o meu querer, vem governar em mim. Espírito Santo, quero ser instrumento vivo em tuas mãos. Sei que eu nasci pra te adorar, servir no teu altar, servir no teu altar.